casado com você. Amor, você me bate toda vez que está distante. Eu vivo só metade até você aparecer. Você que me completa e me dá perfeição. Em mim você se encaixa de uma forma natural. Eu sou a parte esquerda, eu sou o lado fraco. Você, além de tudo, é a metade principal. Antes de te ver, eu me julgava ser alguém. Depois te conheci, compreendi, não sou ninguém. Não sei por que nasceu, se foi pra me querer. Só sei que eu nasci somente para amar você. Vai acabar doente. Em dias que dá vontade de encher a cara e mudar de vida, deixar tudo em um segundo e ser apenas um vagabundo e me dedicar somente à bebida. A noite inteira rolo na cama e sonho com ela. É muito grande a saudade dela em minhas noites de solidão. Meu Deus do céu, te peço que me faça um milagre, senão meu peito vai pro vinagre de tanta dor no meu coração. Meu Deus do céu, te peço que me faça um milagre, senão meu peito vai pro vinagre de tanta dor no meu coração. Deus, me diz o que fazer. Me ajude a esquecer, ou mande ela de volta pra mim. A gente às vezes num segundo pensa que sabe de tudo e não sabe nada. Outra vez ela me deixou e eu fiquei sem ela. E agora sem os carinhos dela é jogo duro, é barra pesada. Eu paguei pra ver e me machuquei demais. Hoje eu vou fazer o que qualquer homem chorado faz. Eu paguei pra ver e chorei bem mais. Não quero nem saber, vou ligar pra ela e vou atrás. Eu paguei pra ver e me machuquei demais. Hoje eu vou fazer o que qualquer homem chonado faz.